O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa contra o atual e um ex-prefeito de Andradas, município do sul do estado. Seis sócios da empresa Koller, nome atual da Fiore Cerâmica, também são acusados de envolvimento em irregularidades na compra e na doação de dois terrenos do município. Na ação, é pedido bloqueio de 4,8 milhões de cada um deles, além de outras sanções, como ressarcimento do dano, pagamento de multa, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Segundo apurou o Ministério Público, em 2009, o prefeito da época autorizou a aquisição sem licitação de dois terrenos a serem doados à Fiore Cerâmica. Entretanto, os imóveis adquiridos por R$600 mil seriam de um dos sócios da própria empresa. Segundo o Ministério Público, os terrenos foram comprados com a finalidade de beneficiar o empresário, seus sócios e as empresas das quais eram donos, tudo às custas dos cofres públicos. O Ministério Público acusa também o atual prefeito de cometer irregularidades na doação. Em 2013, ele teria conseguido revogar artigos de uma lei municipal. Um desses artigos determinava o retorno dos imóveis caso a Fiore encerrasse suas atividades. Já a segunda cláusula excluída previa que a empresa deveria construir uma fábrica de 12 mil metros quadrados nos terrenos. Entretanto, isso não foi comprovado. O que se teria percebido, inclusive em vistoria da prefeitura, foi a construção de uma fábrica no imóvel vizinho aos doados. Esse local seria da própria Fiore. Segundo a Promotoria de Justiça, mesmo ciente das irregularidades, o prefeito de Andradas teria concretizado a doação, contrariando a lei e penalizando o município. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.